já sofri e até chorei. Sozinha, sem ninguém. Mas de repente apareceu o amor em mim, nasceu. Este amor virá fazer de tudo me esquecer. Agora encontrei.